Viajamos agora do Minho ao Algarve. Passamos pelas ilhas, pelo litoral e pelo interior de Portugal. Corremos musicalmente Portugal de Les a Les, na voz de Diamantino Teixeira. Olá para todos, boa noite, sejam pois bem-vindos à emissão 10 do Portugal de Les a Les. Eu sou o Diamantino Teixeira, proponho-me percorrer Portugal de Les a Les musicalmente na sua companhia durante estes cerca de 120 minutos. Emissão para este dia 6 de abril, ano de 2011. Hoje, quarta-feira. Emissões do Portugal de Les a Les que acontece sempre aqui às quartas-feiras, nesta que é, claro, a sua rádio Antena Web. Vamos iniciar a emissão de hoje com a música de baile para ouvir SOS, ainda do Friends, também Paulo Ribeiro e os Diapasão. Venha daí connosco, espero que faça uma ótima viagem na minha companhia. Nasci num carro mato ao lado da pista. Su padre era palhaço de circo, su madre trapecista. Solo era una niña y ahogaba sola en la vela de oro de su jaula. Quería ser domadora. Y yo caí en la tarde, cuando pesa la fusión. Detrás de las cortinas, Nina comienza su actuación. Salta, brinca, hace mil piruetas. Cantando, bailando a ningún espectador. Nina, Nina, Nina, la pequeña domadora está a la pista. Su madre trapecista, en la de la león en su jaula, es su mejor amiga. Y yo caí en la tarde, cuando pesa la fusión, detrás de las cortinas, Nina comienza su actuación. Nina, Nina, Nina, la pequeña domadora está a la pista. Nina, Nina, Nina, Nina. Se levanta.

desta vez estou-te falando, porque estou desesperado, sem saber o que fazer. Ela foi, e eu entreguei-me ao desgosto, e um sorriso no meu rosto nunca mais voltei a ter. Meu senhor, já pensei acabar tudo e parti para outro mundo. Estou perdido, te confesso. Ai, não sei o que faço, não sei o que faço. Ai, por isso te peço, meu Deus, eu te peço, cuida de mim. Caminho, cuida de mim, meu Deus, não sei viver sozinho. Cuida de mim, meu Deus, conduz minhas pegadas. Cuida de mim, meu Deus, sem ela não sou nada. Desta vez tanto te imploro, sou um menino sem colo, sem saber para onde ir. Ela foi, e eu fechei-me na saudade, disse adeus felicidade e bom dia triste fim. Meu senhor, já pensei acabar tudo e partir para outro mundo. Estou perdido, te confesso. Ai, não sei o que faço, não sei o que faço. Ai, por isso te peço, meu Deus, eu te peço, cuida de mim. Vermelho, passa meia hora ao espelho, mostra-me do que és capaz. Hoje é dia de passeio e enquanto eu me barbeio,

que elevaste o real. Olha se vês minhas terras ou reinos de Portugal. Alvistra, senhor Alvistra, meu tenente general, já vejo terras de Espanha, areias de Portugal. Também vejo três meninas debaixo de um laranjal, a mais formosa de todas está no meio a chorar. Todas três são minhas filhas, oh, quem me dera abraçar, a mais formosa de todas contigo hei de casar. A vossa filha não quero, que vos custou a criar, dar-te-ei tanto dinheiro que eu não posso contar. Não quero vosso dinheiro, que vos custou a ganhar, só quero a nossa trinta para nela navegar. Para nela navegar. Grupo musical Maio Moço e o tema Nau Catrineta foi o tema que escutamos aqui nesta emissão de hoje. Porque percorremos Portugal de les a les, chegamos então de Nau Catrineta à Madeira. Grupo Tocares e Cantares tradicionais da Madeira, o tema Se Quebrasse é o tema que vamos ouvir já a seguir nesta emissão de hoje do Portugal de les a les. Thank you. coxinol na ribeira. Pombinha branca, quero ir à tua beira. Quero ir à tua beira. Acabou-se o tabaco. O trigo que eu lanço à terra, fumando dá mais um saco. Canto merlo no silvado e o roxinol na ribeira. Nesta emissão estivemos e vamos continuar ainda com a música popular portuguesa. Escutamos então o grupo Tocares e Cantares Tradicionais da Madeira, o tema Se Quebrasse, ainda Trio Guadiana, Canta o Melro. É com o grupo Sete Saias que vamos continuar, Os Rapazes da Minha Aldeia e, por último, a voz de Roberto Leal. Chora Carolina. Venha daí connosco, esta é a emissão do Portugal de Lés a Lés, referente a este dia de quarta-feira, 6 de abril. Eu sou o Diamantino Teixeira e, é claro, conto com a sua companhia aí desse lado. Minha terra, gostam de mulheres bonitas. Rapazes da minha terra. Presença das Sete Saias, o tema Os Rapazes da Minha Aldeia e também a voz de Roberto Leal. Chora Carolina. É com mais quatro temas da música popular portuguesa que vamos seguir nesta emissão do Portugal de Les a Les. Para ouvir, Nádia, São Valentim, Eu Quero Namorar, depois Mundo Novo com a Chivinha, Sheila e... este tema que se chama Chula. Por último, a voz de Pedro Barroso. Ai, consta. Venha então daí conosco, nesta que é a sua rádio. já sabe, é isso mesmo, a Antena Web. Olha a chivinha, me, me, me.

pior já basta assim. Para melhor está bem, está bem. Para pior já basta assim. Ai, consta, meu bem, ai, consta, que me chamas coisas feias, que me chamas coisas feias. Lá por eu não te ligar, quando me chateias e eu não estou para te ligar. Comigo, comigo, se queres amor, e ai, meu bem, se queres amor, vens mansinho e devagar, vens mansinho e devagar. Vamos continuando nesta emissão do Portugal de Les a Les, emissão referente ao dia de quarta-feira, hoje 6 de abril. Estivemos com Nádia, o tema São Valentim, eu quero namorar, ainda o grupo musical Mundo Novo e a Chivinha, a voz de Sheila, o tema Chula e por último Pedro Barroso. Ai consta, é com o Paulo Alexandre e o seu Verde Vinho que vamos prosseguir nesta emissão para ouvir por último a voz de Natácia Barreto e os teus óculos de sol. Quando a noite cansado o sonho é meu, viagens transforma a minha sorte, e galgando fronteiras lá vou eu, sem bagagens, bilhete ou passaporte. Vou deixando para trás terras distantes, sem belezas que travem no caminho, até que chego aos campos verdejantes, dos mineirais e vinhas do meu Minho. Estas apinhais, uma jorna mal comida, seca e rude, a pensar num futuro de algo mais. Avalei confiante na vontade de encontrar por esse mundo que mereço, e hoje longe nas asas da saudade, de cada sonho faço o meu regresso. Verdinho, verdinho, berço de gente tão com ver-te-ei com certeza, mas eu peço à tristeza um pouco de controle. E pelo sim, pelo não, eu vou ter sempre à mão os meus óculos de sol. Passaram as vozes de Paulo Alexandre, o tema Verde Vinho, e também a de Natácia Barreto e Óculos de Sol. Antes de terminarmos esta emissão de hoje do Portugal de Les a Les, tempo ainda para ficar com mais três músicas. A voz de Ana, quando a rádio toca esta canção, ainda Ágata, Abandonada e Adelaide Ferreira. De novo, nos teus olhos. Fico por aí, eu volto daqui a pouco para as despedidas desta emissão de hoje do Portugal de Les a Les. sem bater, só sofrer, só sofrer. Casas debaixo da ponte, escolas ao luar, brinquedos de faz de conta e a rua a seu lar. O mundo segue e avança sem ligar, e o nome dessa criança não irá mudar. Abandonada, abandonada, será sempre por esse nome que vai ser chamada. Abandonada, abandonada, será sempre criança sem nome, sem vida, sem nada. Tanta criança que nasce sem pedir para nascer, para nascer. Sente culpado do que não vê, tanta vez, tanta vez, e ganha logo à nascença uma dor sem fim. Deixo de espinhos de herança e um nome assim. Abandonada, será sempre por esse nome que vai ser chamada. Abandonada, abandonada, será sempre criança sem nome, sem vida, sem nada. Mas não podemos deixar nunca mais que isto aconteça. estar contigo. Estamos mesmo nos instantes finais desta emissão de hoje do Portugal de Les a Les. Estivemos com as vozes de Ana, quando a rádio toca esta canção, ainda de Agatha, Abandonada, e também Adelaide Ferreira, De Novo nos Teus Olhos. De saída, deixo-vos ficar a voz de Alexandra, Quando Tu Não Estás. Eu volto para a semana, na próxima quarta-feira, se Deus quiser, para mais uma emissão do Portugal de Les a Les. Esta foi a emissão 10, referente a este dia de quarta-feira, 6 de abril. Convosco esteve este vosso amigo Diamantino Teixeira, que realiza e apresenta estas emissões do Portugal de Les a Les, que contam também com a coordenação de Carlos Bonaparte. Espero que tenha a continuação de uma ótima noite, uma boa semana, e já sabe, espero por si na próxima quarta-feira para fazermos mais uma viagem por este Portugal. Então, até lá, tudo de bom, façam o favor de serem muito felizes. Boa noite, até para a semana, se Deus quiseres.